Confirmo. TAM 3283, desça para o nível 050. Lá na escuta. Black 08, nova escuta. Nova 74. 249, libere direita, solo 12, 129. Vento 1-0 graus, 159, livre pouso, pista 1-0. Livre pouso, 1-0, 941. Dois, qual seria a previsão de decolagem do Xané 6254? Xané 6254, após a passagem do tráfego na curta, Lima tem pista 1-0. Negativo, está visual com tráfego após a passagem do mesmo na curta, Lima tem na 10. Papa Romeu, Índia November Alpha, mantenha-se na linha do litoral após a praia do Bom Despacho, autorizado por hoje Paripe. Índia November Alpha, manterá pela linha do litoral, mantendo proa depois de Bom Despacho. Papa Tango Bravo, que o Índia visual com campo. Afirmativo. Sente, para ingresso no circuito, chame torre na frequência 1-1-8-9-5. 2-1-1-8-9-5, Bravo, que no Índia. 941, na sala 51, libere direita, VF, sala 1, 2, 1, decimal 9. Torre Salvador, boa tarde, Altan 3-2, eu nomeio estabilizado, ele é zona 0, baixa travada. TAM 3-2, eu nomeio, continue a aproximação, informa o tráfego ingressando na pista para decolagem, o vento, que negar 1-0, 1-4. 1-0, 1-4, aguardando de repouso, TAM 3-2, eu nomeio. Torre, o Bravo Kilo Índia, próxima rotatória. Bravo Kilo Índia, continue a aproximação. 0 final da 1-7 após 3 milhas fora. Autorizado para a final da 1-7, acusará 3 milhas fora, Bravo Kilo Índia. Xené 6254, livre decolagem da 1-0, vento 1-0 graus, 1-5-9. Livre decolagem, 6254, Xené. Torre, o hotel escasou. Azul, mantenha o setor em espera visual, aguardando instruções para prosseguir para a parte 3. Sim, Lulu. Foi o 941. Torre, força aérea 1302. Força aérea 1302, continua a aproximação, reporte no externo. Kenegal 1014. Força aérea 1302, reporte aérea no externo. Telemark, chama na Papapara, ingressando na 1-7. 941, prossiga táxi via táxi Alfa, Juliette, gate 612. Obrigado, Alfa, Juliette, 612. Mal controle, 6254. Confirme. 6254, que decolou agora, pode chamar o controle de Salvador? Gentileza, decolou 53, controlando 208. 208, boa tarde. Salvador, boa tarde, Oxaner 6254. Oxaner 6254, boa tarde, contato radar, saída da EL, suba e mantenha 360. Subida da EL, está livre a sessão 360. Poderia voar na proa de Leda? Após 2.000 pés, utilizado Leda, o Xané 6254. Cruzou 2.000 agora, voando Leda, 6254. Série 1 na 3, série 2, marcada na 3. Salvador, Diana Zeberalco, no Través de Bom Despacho aqui. Pense da presente, voando na proa do Través de Paripia. Ok, vou ali na próxima vez para a gente, que vai liberar. esquerda. Reporte reinterceptando final da 7. 360 pela esquerda, Bravo Kilo Índia. Na 32, eu nomeio, seu solo foi 54, sua aluna 21, decimal 9. 21, decimal 9. Seria então pátio 3 para decolada 1 do 0 a partida delta. Ok, ciente. Guarde mais um minutinho para copiar. 302, livre pouso. 3216, prossiga táxi via táxi Alfa Juliette Gate número 2. Alfa Juliette Gate número 2. Eu acho que é o solo 55. O Gol 600 passando Índia Serra. Passo travado. Gente, continua a aproximação, aguardando instruções para o pouso. Gol no 600, que negar no 064. 30 minutos, prepare a Momo. 330, sai da Momo aguardando. Bono 924, assina a identificação, chega da Mari, desça e mantenha nível 050. Bono 924, 30 da presente para hoje, TAP. Confirmando 120 para Guarulhos. Então, acho que eu vou dar cola de imediato. 03. 10 graus, 159. Até acho que eu vou. Wind autorizado, pouso pista na 7, vento 090 graus, 17 nós. Pouso autorizado na 17, bravo que vende. 01302 no solo 57, libera esquerda via hotel, hoje você tem a frequência livre. Pista RMIC para cópia. Autorizado, Guarulhos, 120, decolando da 10, com curva pela direita, no perfil da Coral inicialmente, após segue conforme o plano, Dende, Arubi, Mosque e conforme. 5414, transponder, controle 120.8. Autorizando Guarulhos, da 120, decolando da 10, pela direita, da Coral e a rota do plano, 120, controle, 4414. Confirmando, tá no pátio 3? Sim, sem para o acionamento. Autorizado o acionamento, chame o táxi, Charlie Mike. Autorizado o acionamento. Chega. Autorizado, Fortal 330, rota para Zulu 9, decola no 0, curva esquerda, subida Momo, transição Froti, 5433, código transponder, controle 120.8. Autorizado 330, Fortaleza para Zulu 19, decola curva esquerda, saída Momo Froti, 5433, transponder 208, controle ambiente X5, perto 2 anos. Desenque do transponder, falou? 5433. Correto, sempre quando pronto, fui te acionar. Chamarei, obrigado. Magnete Romeu, prossiga. 500 pés, qual setor que vai afastar? Zulu, Charlie Mike. A bula 6, vai sair com o litoral sul mesmo? Boa tarde. Esquenta mais só um minuto. Jet Romeu, aprovado, 500 pés, decolado pátio 4, litoral sul, 500 pés, controle de 0.8 e aciona 0195. Corona 093, na sua escuta, TAM 3223. Então, 1600 no solo 59, libere direita via eco, solo 1209. 209, Corona 600. Pelo Charlie Mike, da interseção autorizado a linha A, decolar, pista 17.0, 90 graus, 1059. Solo, Gol 9600, boa tarde. 900, bem-vindo, prossiga Alfa e reporte antes da Juliette. Alfa, antes da Juliette, Gol 9600. Acho que eu vou prosseguir, mas o solo foi 00, frequência livre. Novo 24, desça para 3, meu país, ajuste 9013. Tenerme 254, Recife, no 251, na alterna 13325. 25, 25, 25. Centro autorizado, pouso, TAM 3223. Gente, isso que deu da Mike é provado que dispense. Voo local, Salvador, Salvador, decolada 197. Inicialmente, conexão com a torre para conexão para a decolagem do Pátio 5, Litoral Sul, 500 pés. Acelo transponder 0174, controle 120.8. O Mike e Juliette, eu tenho intenção de decolar a partir do Pátio da Pátria? A vertical, rola a cabeceira no 7, conexão com a torre. O escrota Mike, 500 pés, 0174, confere o transponder, controle 20.8, torre 118.95. Pronto, confio. Delta Mike, qual é o POV? Cinco, chame a torre agora 1895 para acionamento da decolagem, parte 5, ajustado no 03, vovô. Salvador 4089, azul contra 4089. Pausão 9, está autorizado azul 4089, chame para o táxi. Quase 089, tá escuta? Proceda. Quando o senhor fizer o posto, condições do senhor puxar bem a retaguarda para liberar o ponto 9 para ingressar o tráfego da Gol? Tá legal, nós vamos coordenar com o 2. No 600 vai ingressar Juliette, portão 9 previsto, tráfego azul no mesmo portão. O mesmo tá iniciando o push, fique atento, ele vai puxar um pouco mais a retaguarda para liberar para você ingressar, ok? Sim, tá prosseguindo pro 9 então. No 600. Comprou a sul, vento 1,10 graus e 1,3 nós, a parte fora do solo. Estacionamento objeto 672104. Para o 4. Confio para o solo. 672104, gate 4, posiciona. Gate 4, autorizado, reporte para o táxi. Vai, bota para o táxi, minha cedo. Estarei 3.50. Meu golfe Vitor para a cópia. Aracaju 090, decolada pistuno 0 com curva esquerda na saída Conde Golf 677. Frequência do controle 120.8, código transponder 0270. 209. Correto, neste posicionamento, táxi. Lute, Mike, informe radial ideal do destino. É pro Lute, Mike. Afirma. 233, tá? 20 graus. Tio, meu, controle agora é 1-20-208. Bruno 20, seu zero, gráfico. Controle Salvador, muito boa tarde. É o papapapá, Mike Juliette, amanhã o decolado 17 na sua escuta. Retorno meu Zulu, Tierney Mike, informo que o senhor está autorizado a ascensão para 085 após a praia de Caixa Trevas. 18, 108 a bordo. Copiado 102, 2h38, Galeão. Autorizado, táxi até o Través, gate 612, aguardando para prosseguir. Então, táxi 108, corrigindo então. Número 697, reduz a velocidade para 200 nós, número 3 na aproximação. 200 nós, 697, nós. Romeu, papapá, Mike Jet, Romeu. Mike Jet, Romeu, prossiga. Decolou da 97, está no farol de Itapuã. Vai manter 500 pés, sobrevoo no Cabula 6, cara. Mantenha a posição, aguarde para ingresso. Mike Jet, Jota Mike, decolagem com produção autorizado, vento 1,10 graus, 1,5 nós. Whisky Jota Mike. Visual até Pernambués. Após Pernambués, passará aí próxima Águas Claras para depois Cabula 6. Ok, então, vai manter a linha do litoral. Depois Pernambués, Águas Claras, Águas Claras, Cabula 6. Afirmativo. Interessante, o Rio Encerrado, então é direto. Gente, aposto com o visual com campo. Aposto com o visual com campo, fica aí. Bolo 697, desça para 4 mil pés, ajuste no 0 na 3. E 13, 4 mil, 697. Super Alfa avistado, livre pouso, pista 17, vento 100 graus, 15 nós. Livre de pouso, índia da Vendor Alfa. Seu Bia, 5h30, autorizado prosseguir o táxi. Reporte para o cruzamento da Taxi Alfa. Gente, autorizado o táxi, reporte para o cruzamento da Alfa. O Spider Mike vai para o ponto 0 da Delta, ok? Positivo, pode prosseguir então até a Taxiway Delta, na mesma chame a torre, 1-8-95. Delta lá, vai chamar 2895 e Super Mike, iniciado. Azul 489, autorizado prosseguir o táxi, irá seguir a aeronave 737 da Webjet no Través do 4, no ponto, espera a torre 1-8-95. Tá 3283, após a passagem do Embraer 90 da Azul, taxando no Través do 612, prossiga seu táxi para o gate 03. Ok, após o Embraer, prossegue para o 03, está 3283. Paulo Salvador, voo no 754, 190, para a cobra da autorização Campina Grande. Voo 754. Autorizado Campina Grande, nível 390. Decola pista no zero, curva à esquerda. Saída Puca, Zipar, pelo Zulu 10. Controle 120.8, código transponder 5436. Decolar pistão no zero, vento 100 graus, 100. Além de qual, 08, controle de saída, 5436, transponder para o gol no 77. 174, tá no 28. Correto, reporte para acionamento. Reporte para acionamento, gol, 174. Gol no 924, estabilizado no localizador. Afirmo, estabilizado no elétrico, 924. Sente, torre 11895. 295, 924. 1328, autorizado LS, reposta estabilizada. Boa tarde, pronto para cópia. Aracaju, nível 230, decola pista no zero, curva à esquerda. Saída Puca, Aracaju, Golf 677, controle 120.8 e o código transponder é o 5437. Gente, Aracaju 230, Golf 677, na Puca. Correto, né? Este é o operacionamento da Kiss. Obrigado. Oi, Salvador. Boa tarde, gol 924, passando de Afirma, baixado de checado. Gente, gol na 924, continua a aproximação, guardando instruções para o pouso, quem negar, na 0, na 3. Guardando, 3, gol 924. Acho que Charlie Mike mantém a posição, guardando instruções. Vai manter o ponto de espera da 10 na Delta, pronto, 721, só confirmando, está autorizada a decolagem, o vento 1100 graus e 159. Afirmativo, estamos iniciando. Salvador, 409, gente, mantenha o ponto de espera azul, 4089. 4089. Informo tráfego no 1500, 10 Papa Alfa 320, terceira aproximação. Acende do tráfego, não tem aproximação. Cara, 02, só me confirme, é 280 para Recife, só que vai sair a peso no 20 até Petrolina, é isso? Tive também que vai, continua a aproximação, guardando instruções para o voo. Continua a aproximação, guardando instruções para o voo, tive também que vai. Gol 1924, livre pouso, pista 10, vento 1000 graus, 1959. Autorizado pouso 10, gol 1924. Código transponder 54357, que vai inicialmente para Petrolina, para procedimento, para posso prosseguir para Recife, Carcará 02. 1328, chame torre 11895. Controle, bom dia, atendimento 721. Vou no 697, reduza a velocidade para aproximação, desça para 2.000 pés, ajuste na 0 na 3. 2.000 com 1.013, vou no 697. Acionamento táxi, torre 1.98, decimal 95. E mantenha 330. 330 na mão, alguma possibilidade de coordenar a frotinha? Abaixo coordenação, abjeto. O 3193, boa tarde. É o 3 Galeão, nível 380. Decola pista no zero, curva à direita. Saída da El, Leda, Bridge, Abdeslu 10. Frequência do controle 120.8, código transponder 5441. Autorizado 320 para o Galeão, decola 10, curva direita, da El, Leda, Bridge, transponder 5441. Patrono, controle 120.8, SAM 3195. Correto, nesta para acionamento ETAX. Agora. Delta Mike, já na proximidade do farol Itapuã, em retorno para o aeroporto, em contato visual, Delta Mike. Sérgio, Mike, Juliette, Romeu, aguarde para... Chame agora a torre, pois chame agora o controle frequência 1198, Mike, Juliette, Romeu. Força aérea 1389, prossiga. Paulo, Salvador, 1394, na Eco. 1-2, 1-9-2-4. 1-9-2-4, prossiga táxi Alfa Juliette para o gate 1-0. Alfa Juliette para o gate 1-0, gol 9-2-4. 8-9, após adicionar o código normal e vou agora na rumo, no rumo de Mário, você era no 3-8-9. Torre, 1-8-9-5. 1895, a torre 697. Trip 5240, acione identificação, deixe manter nível 060 na chegada mar e guarde alerta X-Ray. Parou de Itapuã, Bruno, cidadão mais visual. Bom, 607. Tá mais no farol do Itapuã, já avisou algum aeroporto, senhor? Gente, chame torre 1-1895 para negar o de tráfego, o Isco Delta Mike. 1895, Delta Mike. O Xané 6312, 6315, isso mantenha a altitude de 3.000. Descendo para 3.000, sem restrições, cancelando as restrições de altitude, senhor? Estimativo, está livre das restrições na posição top. Estimativo, Vou sair no 389, a sua identificação já pronto para descida? Isso mantém nível 070. Na posição Mari, autorizado chegar na Mari. Vou sair no 389. Quebec, a gente está na frequência livre. Zulu, Charlie Mike, reporte livrando a terminal Salvador. Corrige. Reporte, tem condições de informar a distância de Salvador? Pátio. Na lateral do 17, tenta seguir com a sua aproximação. É um Augusta. A3928, no solo 1-5, libere direita, solo 1-2-1, decimal 9. Direito 3-9, chame Recife agora, frequência 1-2545, alterna 2685. 2545, 2085. Pela informação de tráfego da torre, voo na 697. É, copiei, senhora, está indicando aqui 600 pés abaixo de linha e no alinhamento, praticamente. Livre pouso, pista 1-0, vento 1-0 graus, 1-5 mais. Autorizado pouso na 1-0, ou menos. Tira Mike, nos solos 1-6, frequência livre. 5. Controle, prossiga. Oi, chamando 1-4-1, cruzando 1-9, por um momento. Sabe a minha coisa não, correção. Puxa, né, minha 141 na sua identificação, desse mantém nível 050, na chegada bom, você guarda ali a sexo-lei. Guarda 50 na ponta, na UFC, pelo menos 141. Caraca, chama táxi, o Cacara 02. Muito boa tarde, é o 5447 da Trip. 5457 da Trip, siga. Estamos sem contato com o tráfego, senhor. Para a aprovação do nosso nível na barreira. Paulo, 1-2-1-9. Já fizemos diversas tentativas, senhor. Tente novamente, caso contrário, retorne a frequência da torre. Ok. Azul 4089, autorizado a alinhar e manter pista no zero. Alinhar e manter no zero, para ficar no zero. Gol na 697, no solo 17, libere direita via Fox, solo 1-2-1, adicional 9. 1-9 pela Fox, gol na 697. Salvador 5447, voltando sem contato e 1-3-1-1 no contato. Indo 1-2-1 decimal 90, aqui 1-2-1 decimal 9, a frequência do solo. No gate 1 não. 3193, mantenha a posição, aguarde para iniciar. Aguardando, tá 3193. Isso, o Otis informa que a frequência do tráfego está indisponível e a cópia de autorização é junto à frequência do solo, em 1-2-1-9. Que bom você tentar, aqui está. 5240, reduzir velocidade para 1909. 1909, prossiga táxi via Alfa, reporte para ingresso no pátio principal. Para ingresso no pátio via Alfa, no número 69. Solo é o 554, só se é frente da Oscar. Salve, salve. Boa, no 754.